No momento de desespero, o conforto é necessário. No desânimo, o otimismo. Na solidão, o amigo que ouve e aconselha. Na tristeza, palavras de alegria. Na incerteza, a fé que remove montanhas. Rádio São Paulo, a rádio que ouve você. Quem escreve agora para o Pai Atílio é Lenir Marques Pires. Pai Atílio, estou casado há 10 anos com um português. A família dele todos moram em Portugal, só ele veio para o Brasil, mais ou menos uns 12 anos atrás. Há alguns dias ele foi para Portugal rever a família, e se lá estiver melhor para se viver, ele pretende voltar. Só, Pai Atílio, que eu não quero ir embora do Brasil. Ele faz muitos negócios errados, já perdemos casa, móveis, por causa de seus negócios errados. Hoje, moramos no fundo da casa de minha mãe. Pai Atílio, um dia, duas vizinhas foram buscar 3 galhos de arruda e depois apareceu um sapo debaixo do carro de meu marido. O nosso cachorro viu o sapo e comeu. Tivemos que levá-lo ao veterinário porque ficou muito ruim. Pai Atílio, em Portugal ele conta que quando terminou o namoro com uma garota, ela fez um trabalho para ele, para que ele voltasse para Portugal para ficar com ela. Pai Atílio, será esse o motivo que ele não se dá bem nos negócios aqui no Brasil? E agora, o ex-pai de santo, ex-babalaô, Pai Atílio, responde. Minha filha Lenir Marques pode ter certeza que este trabalho que foi feito, e seu marido se lembra muito bem que essa pessoa, essa ex-namorada, prometeu que iria fazer, é esse mesmo motivo de que a vida de vocês não vai para frente. Tudo que ele faz ou tenta fazer dá errado. Então é consequência clara e pura desse trabalho de macumba, né? E é claro, a macumba ela só age na vida das pessoas que não têm uma fé voltada para o Senhor Jesus Cristo.